convidados para dormir até às 17 horas. Depois vem o culto da noite, tá bom? Aproveite para dormir à tarde, descansar bem, porque amanhã, segunda-feira, o patrão não perdoa se o irmão chegar atrasado. Já tem água aqui, filha. Então, eu sei que esse transtorno do horário de verão, mudança de verão, até que o nosso corpo acostume, eu não acostumo nunca. Chega em fevereiro, aí que eu vou começar a voltar ao normal. Aí leva mais 90 dias para voltar ao normal. Aí depois de 90 dias vem de novo, né? Eu não gosto do horário de verão. Ele me irrita. Mas trabalhar famílias foi muito bom com os irmãos durante a semana. Quem trabalha com família, quem fala sobre família, ele corre alguns riscos. E esses riscos são normais. Há lares que são lares equilibrados, famílias felizes, filhos obedientes, os esposos vivem bem, relativamente bem ou vivem bem, né? Todo casal tem as suas diferenças, porque somos diferentes uns dos outros, então com esses não há muitos problemas. Mas há outros no contexto da igreja que têm dificuldades familiares e quem trabalha com família sabe disto. São lares, às vezes, que estão em crise, crises financeiras, crise por causa de uma doença, crise, às vezes, por causa exatamente do relacionamento com o cônjuge, o relacionamento com os filhos, o relacionamento com aquelas lagartixas que entraram na família, né? Até que elas se adaptem e fiquem penduradas na parede, a gente faz parte da família, eu tenho que aceitar como é, não fui eu que escolhi. Os filhos escolhem as pessoas, os pais não escolhem. A gente gostaria de voltar àquele tempo antigo de Abraão, em que pudesse escolher para os filhos a esposa e o esposo. Mas não sei se eles seriam felizes com a escolha que eu faria. Então eles escolheram. A gente tem que aprender a conviver. Depois chegam os netos e eles têm um método diferente de educar os filhos. E aí o neto vai na casa do avô, derruba tudo, quebra tudo aquilo que você guardou durante 50 anos. O neto acaba com tudo e o avô tem que achar engraçadinho, né? Uma vontade terrível de pegar o garotinho lá, o pirralho, e dar uns petelecos nele, como fazia antigamente. Então isso faz parte do contexto de família. Então se nesse período de sexta até hoje, se alguma coisa tocou ao irmão, se alguma coisa não encaixou, o irmão sentiu-se como que com dificuldades, é que o irmão procure descobrir o porquê e procure melhorar. O nosso desejo é realmente melhorar, de tal maneira que os irmãos possam viver bem. Há uma história interessante sobre um casal que viveram juntos durante mais de 70 anos, 75 anos, fizeram bodas de brilhante de casamento. Aí depois dos 75 anos o velhinho morreu, não tem jeito, né? Passa dos 70, 80, tem que morrer mesmo, não tem jeito, né? Então a vida faz parte disso. E o velhinho morreu, era muito crente, um diácono consagrado, não era daqui da Ponta da Praia não, era um diácono consagrado, dedicado ao Senhor, e ele foi para o céu. E a velhinha ficou muito triste com a morte do velhinho. Isso acontece com os casais que vivem muito tempo junto. Morre um, tempo depois o outro morre e fica com saudade. E o velhinho foi para o céu, foi desfrutar as delícias do céu sem problema nenhum. Aí a velhinha foi ficando triste, foi ficando triste, foi ficando triste. Passou um ano e meio, a velhinha morreu também. E ela também muito crente, ela foi para o céu. Aí quando ela chegou no céu, que ela entrou no céu, ela levou assim, teve uma alegria muito grande, que ela olhou lá e viu o velhinho dela. E ela disse, querido, que bom reencontrá-lo. Ele disse, calma aí. Eu tinha um compromisso com você até que a morte nos separasse. Aqui não. Certo? Então até que a morte nos separe. Mas no céu, eu creio que vamos nos conhecer. A irmã que está ensinando escatologia aí, quando chegar neste ponto, minha irmã, eu creio que no céu nós vamos nos conhecer. Eu quero conhecer os irmãos, quero que os irmãos me conheçam. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Cantares, capítulo 6. Hoje eu vou ler todo o capítulo. Felicidade no casamento, sorte ou vontade. Casamento não é um jogo de loteria, não é uma quina que está acumulada, não existe isso. Casamento é uma opção, uma escolha que nós fazemos, e essa escolha que fazemos, ela tem que ser trabalhada. E tem que ser trabalhada com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação. É uma construção, e a felicidade é uma construção. Vamos ficar de pé para a leitura do texto? Eu já disse que o meu texto é diferente dos irmãos, né? Os irmãos usam a linguagem de hoje, né? É um pouquinho diferente, e o meu texto ele é diferente, eu vou ler o meu texto então. Cantar de Salomão, capítulo 6. Eu recomendo aos casais lerem o livro de Cantar de Salomão pelo menos uma vez a cada 3 meses. olhando um no olho do outro, certo? É muito bom, faz bem ao casamento. Olhe para ela lê um texto, ele lê outro. É uma declaração de amor constante, muito bonito. Para onde foi o teu amado, ó mais formosa entre as mulheres? Para onde virou a vista o teu amado? E o buscaremos contigo. O meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de bálsamo, para se alimentar nos jardins e para colher os lírios. Eu sou do meu amado é meu. Ele se alimenta entre os lírios. Formosa és, amiga minha, como Tirza, aprazível como Jerusalém, formidável como exército com bandeiras. Desvia de mim os teus olhos, porque eles me perturbam. O teu cabelo é como o rebanho das cabras que pasto em Gileade. Os teus dentes são como o rebanho de ovelhas que sobe do lavadouro, e das quais todas produzem gêmeos, e não há estéril entre eles. Como um pedaço de romã, assim são as tuas faces entre as tuas tranças. 60 são as rainhas, 80 as concubinas e as virgens sem número. Mas uma é a minha pomba, a minha imaculada, a única de sua mãe e a mais querida de aquela que a deu à luz. Vendo-a, as filhas lhe chamarão bem-aventurada, as rainhas e as concubinas a louvarão. Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável como o exército com bandeiras? Desci ao jardim das nogueiras para ver os novos frutos do vale, a ver se floresciam as vides e brotavam as romeiras. Antes de eu o sentir, me pôs a minha alma nos carros e do meu povo excelente. Volta, volta, ó Sulamita, volta, volta, para que nós te vejamos. Porque olhas para a Sulamita como para as fileiras de um exército. No texto, no verso 9, há a declaração do esposo de amor pela esposa. Mas uma, única e exclusiva, não há outra, é a minha pomba, a minha imaculada, a única de sua mãe e a mais querida de aquela que a deu à luz. Vendo-a, as filhas lhe chamarão bem-aventurada, porque casou com ele, né? E as rainhas e as concubinas a louvarão. Felicidade no casamento, sorte ou vontade. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos os dias que passamos aqui, estudando, pensando na família, nos nossos lares, no nosso relacionamento, nos nossos filhos, tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, ó Deus, como família e como igreja. E te agradecemos, ó Pai, porque a tua palavra é tão rica, é tão preciosa, e ela é desafiadora, para que possamos, ó Deus, alimentar o amor que um dia nos uniu, como esposos e esposas, o amor que nos deste pelos nossos filhos, e que deles temos recebido também. Continua, Deus, falando ao nosso coração e continua abençoando a tua igreja, para que os lares da tua igreja, Senhor Deus, sejam sólidos, firmes, e que cada lar na tua igreja, Senhor Deus, seja um lugar de bênção, um lugar de alegria, um lugar de comunhão com o Senhor. E se porventura, ó Deus, há em algum lar da tua igreja algumas dificuldades, lutas, desavenças, Senhor Deus, aqueles desencontros, às vezes tão normais da vida, que o teu Espírito continue ministrando a cada vida, a cada pessoa, para que encontre soluções. E as soluções, elas existem, ó Deus, porque nós as encontramos na tua palavra. Fala ao nosso coração nesta manhã. Nós te pedimos e agradecemos por Jesus. Amém, Deus. Irmãos, podem assentar. Felicidade no casamento. Aí pode ser uma afirmação, pode ser uma pergunta. É sorte ou é uma vontade? Se colocarmos como pergunta, nós vamos tentar responder a pergunta dizendo que talvez alguns tiveram sorte, outros simplesmente a vontade de ser feliz e conseguiram ser feliz. Se colocarmos como uma afirmação, nós vamos determinar que não há uma sorte no casamento, mas sim uma vontade. Trabalhar a felicidade no casamento é tarefa que deve ser realizada pelos dois, o marido e a esposa, Já dissemos ontem que ninguém casa para ser infeliz. Todo mundo quando casa, mesmo quando se ajunta, né, tem hoje não se, muita gente não se casa mais. Você ajunta os trapos e passa a ficar e a viver junto e às vezes vive feliz. Eu conheço casais que não querem casar de jeito nenhum, que se casar vai estragar. Então está bem como está juntos, mas não pode ser membro da igreja. Não, mas eu não quero casar, porque se casar vai estragar. Então enquanto eles não estão casados, não tem compromisso. Estão vivendo sem compromisso, de alguma maneira dentro do padrão que a pessoa tem, de moral, de normalidade, de evangelho, ela vive melhor sem o compromisso do casamento. Ela acha que o casamento traz um compromisso. Então, ele tem que ser trabalhado. E tem que ser trabalhado 24 horas por dia, porque nós convivemos 24 horas por dia. Aí chegam os filhos, chegam os netos, chegam aqueles que vêm fazer parte da família. A família cresce, ela se ramifica. E aí nós temos a igreja que nos ajuda com um congresso como este a corrigir algumas arestas que possam existir. E sempre existe. A gente sempre pode ser melhor e sempre pode melhorar porque temos um alvo. O alvo, por exemplo, da vida cristã, Paulo coloca de um modo muito claro em Efésios 4:13. Até que todos cheguemos à unidade da fé, à estatura completa de Jesus Cristo. Eu não cheguei lá e vou morrer sem chegar à estatura de Cristo. Então eu tenho um desafio na vida cristã. E o casamento, ele é um desafio. Ele não é simplesmente viver a beleza do sexo, a beleza da convivência, mas é um desafio de fazer o outro feliz, compreender o outro, entender o outro e trabalhar para que ele realmente seja feliz, porque na felicidade dele eu vou encontrar a minha felicidade. Felicidade, temos aqui uma definição, depende do conceito que seja ser feliz. É buscada com ansiedade por todos e poucos a encontram, embora ela seja viável. Por que que às vezes nós não encontramos? Porque ela é um processo. A felicidade, como outras coisas qualquer da vida, é um processo. O aprendizado é um processo. Você vai aprendendo o beabá, né? Hoje não se aprende mais beabá, hoje é diferente do tempo de... do meu tempo, né, que era beabá, beobô, aquele tal, a gente aprendia desta maneira. Hoje se aprende diferente, tem um método diferente de ensinar a criança, eu não sei se ela aprende mais ou aprende menos, eu acho que aprende menos. Tabuada, hoje não precisa mais tabuada, porque tem a calculadora. No meu tempo, você aprendia tabuada até do 13 vezes 13, e tinha que saber de cor, sem maquininha, para poder fazer as provas de matemática. E aquilo desenvolvia a mente, desenvolvia a capacidade de raciocínio. Então, é um processo de aprendizagem. Só que o processo de aprendizagem, muitas vezes, ele é sofrível e é sofredor e tem sofrimento. A gente tem que aprender a viver com aquilo que tem. Paulo, por exemplo, quando escreve a sua carta aos Filipenses, no capítulo 4, nos versos 11 e 12, aliás, lendo o verso 10, ele diz que se regozija naquilo que tem e ele aprendeu. Aprendeu o quê? Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. A igreja mandou uma oferta a Paulo em Roma, ele está preso. Alguém foi levar uma oferta de amor, uma oferta de carinho para o apóstolo que tinha organizado a igreja de Filipe. Aí ele diz no verso 11, não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Normalmente as pessoas lembram só do verso 13, quando leem esse texto. Mas o verso 12 é muito importante e ele dá o suporte para o verso 13. No verso 12 ele diz, sei estar abatido e sei também a ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. E a partir destas coisas que ele aprendeu, a ter necessidade, a ter fome, a ter fartura, a ter lutas, a ter problemas, a ter pessoas no caminho dele tentando atrapalhar, ele diz, agora sim, eu posso todas estas coisas naquele que me fortalece. E no casamento, nós passamos por isto. Há momentos na vida do casal, na vida da família, que são profundamente trágicos. Você tem um bom emprego. Você chega segunda-feira de manhã na firma em que está trabalhando e alguém lhe diz o seguinte, não encontra o seu cartão de ponto e diz, passe no RH. Vai significar o quê? Que você está desempregado. Aí você tem um segurozinho de desemprego que dura 3-4 meses. E aí vai procurar emprego. A pessoa olha para você e pergunta, quantos anos você tem? 45. Quando você trabalhou na outra firma? 30. Faltavam 4 dias para me aposentar. E o patrão mandou embora. Ele não quer saber da sua aposentadoria. Ele quer saber que você vai ser livre de você. Porque ele, com o salário que você ganha, ele vai contratar um outro que vai ganhar a metade e vai fazer o seu serviço e vai fazer melhor. Porque ele é mais novo, mais ágil. Ele tem capacidade melhor. Então, descartar o velho, isso é coisa normal. E a igreja também faz isso, viu, pastor? Se prepare para a velhice. A igreja também descarta pastor velho. Manda embora. Pode ter certeza disso. Não se preocupe, não, porque eu tenho certeza. Tem que estar preparado para isso. E aí ele chega em casa e diz para a esposa: querida, perdi o emprego. A ela que nunca trabalhou, nunca saiu de casa, não sabe fazer outra coisa a não ser lavar e enxugar os pratos e passar a camisa dele para que não fique rugas, né? Aí passa até a cueca também, né? Passa as meias, passa tudo, todo aquele carinho, faz tudo. E ela: e agora? O que a gente vai fazer? E os filhos? E o filho está estudando em algum lugar, você está pagando uma universidade e o seu salário não entra no próximo mês. A família entra em crise, em crises profundas. Isso faz parte da vida. Você está convivendo, de repente, o seu filho tem um problema, você leva um médico, ele diz: olha, ele tem uma doença, e dá um nome de um cientista, e você volta para casa apavorado, que doença que tem nome de gente não tem cura. E você vai ter que aprender a conviver com isto. Você casa, é feliz, aí começa a esperar um bebê, aí o bebê vem e você prepara o enxoval, prepara o quarto, prepara tudo, e é azul porque é menino, né? Porque você sabe logo, de 3, 4 semanas depois, isso não tem graça. Antigamente é que tinha graça. A gente só sabia depois que a criança chorava e que a parteira levantava o bichinho lá e olhava e dizia: é homem. Aí o pai saía do quarto e dava 3 tiros na porteira lá para avisar para a vizinhança que tinha nascido um homem. É menina, dava 2 tiros de espingarda, né? Para avisar na fazenda que a criança havia nascido. Hoje não, hoje não tem graça. 3 semanas depois vai lá e começa, leva toda a família e faz um ultrassom. E aí o menino, tem alguns que são mais moralistas, que se escondem até o 7º mês, 8º mês, e a família fica em crise, porque vai, não sabe se é homem ou se é mulher, porque o menino está escondendo o sexo, né? Então ele esconde até que pode. Aí depois não tem mais jeito, aí corre. Aí você vai para o hospital e vai ter o neném. Aí pega o neném, leva para o berçário, aí lá vem o pediatra, entra no quarto e diz para a mamãe: mamãe, seu filho nasceu com um problema. Tudo acaba. O mundo desmorona. A mulher entra em crise. Ela chama o marido e diz: vai ver o que aconteceu com o nosso bebê. E aí os médicos dizem: nós não sabemos o que ele tem. Tem um caso desse com uma ovelha minha em Sorocaba. A criança está fazendo 1 ano, fez 1 ano agora, e tem um processo nos músculos, e os músculos não se firmam, vive com um aparelho, tem que ter aparelhos especiais, carrega um cilindro de oxigênio, e a gente olha para o casal novo, 2 professores, os sonhos se fizeram. É família. E agora? Você vai embora? Aí alguém foi visitar e disse para a mãe o seguinte: olha, se eu fosse você, eu deixava o neném no hospital. Acaba, mata. Quer dizer, em vez de levar uma mensagem de amor, de carinho, termina destruindo aquilo que restou de esperança. E toda a família, meus irmãos, está sujeita a tudo isto. E nós temos que construir a nossa felicidade exatamente dentro desse contexto, daquilo que a vida vai nos dar, e nós não sabemos o que a vida vai nos dar. Às vezes ela vai dar fome, às vezes ela dá fartura, sobra. Às vezes ela não dá uma casa excelente, às vezes temos que vender a casa excelente para poder comprar medicação, comprar aparelho, para poder dar sustento a alguém da família, e vamos morar de aluguel novamente, ou então vamos morar no fundo da casa da vovó ou da sogra, que é terrível, que aquela megera terrível, que a gente não quer nunca, né? Não quer ficar perto dela, porque ela interfere na vida da gente, manda em tudo, mexe em tudo, e tem aquele cunhado horroroso, né? Que você não confia nele. E você é obrigado a aprender a conviver dentro desse contexto e ser feliz. Não adianta brigar com Deus. Deus não responde às nossas perguntas. Deus nunca respondeu uma pergunta minha. E eu espero que Ele não responda nenhuma mesmo. E não adianta Ele responder, porque Ele respondeu, eu vou perguntar por quê. Igual criança pequena, por quê? E por mais que Ele responda, eu não vou conseguir entender e compreender por que as coisas acontecem. As explicações são várias em termos teológicos. Então a felicidade é um processo de aprendizagem, em que você aprende a construir a sua vida feliz no casamento quando tudo está bem. E aprende a construir também quando as coisas não ocorrem do jeito que você queria. Elas não ocorrem daquela maneira que você queria. Há um pastor querido, que é o pastor da primeira igreja batista em Fortaleza. Ele é casado com uma moça que foi minha ovelha, foi missionária no Ceará, casaram, faz um grande ministério, e eles juntaram dinheiro para fazer uma viagem à Disney. Em abril agora eles deveriam fazer a viagem. Aí no domingo ela telefona: pastor, eu quero que o senhor ore por mim. Iam viajar no sábado seguinte. O médico descobriu que eu tenho um tumor e eu preciso fazer uma cirurgia. E a viagem? A viagem nós não sabemos quando virá. Aí o irmão pensa o seguinte, em dois adolescentes, a menina está fazendo vestibular para medicina, o outro é um pouco mais novo, dois adolescentes que não chupam sorvete, não tomam água de coco, durante 2 anos, juntam todos os níqueis possíveis para poder comprar a passagem, para fazer a viagem dos seus sonhos com a família. E aí, de repente, faltam 4, 5 dias para você embarcar, o médico diz: nós vamos fazer a cirurgia e é urgente. E eu não sei o que tem aí. E agora? Se não há uma estrutura na família? Estamos livres? Ninguém está livre disto. Então a felicidade, ela é para ser compartilhada. E nós temos que ter em nosso coração aquele sentimento de que vamos ser felizes. E a felicidade no casamento, ela não depende da sorte. Ela depende da minha vontade, que eu vou ser feliz com você, aconteça o que acontecer. Por isso que nos votos conjugais, ou no voto conjugal, naquele voto de casamento, até que a morte nos separe. E o velhinho lá da piada, né, ele cumpriu, né? Até que a morte separou, ficou com o velhinho. Terminou, acabou, ele cumpriu o dever dele. Fez o dever de casa, liquidou o assunto. Não quero mais. Agora você vive aí no céu do seu lado, eu vivo no céu do meu lado. Sem problema nenhum, porque certamente a velhinha ia atrapalhar a vida dele. Então, se você acha que vai ser feliz, você é feliz. Não importa a circunstância. Agora, o que que ocorre? Ocorre que muitas pessoas, muitos casais, quando entram em crise, não conseguem trabalhar as crises do casamento. Eles não conseguem trabalhar as dificuldades, o relacionamento. Mas você é diferente. Mas é diferente mesmo. Você foi criado numa outra cultura. A minha esposa foi criada como cigana e tem pés de cigano. É difícil segurá-la em casa. Então tem que amarrar a cordinha no pezinho dela lá para poder segurar em casa. Porque o pai dela viajava, a cada ano ele mudava de casa, mudava de porto, mudava de estado e mudava de lugar. E levava a família não, e a mudança permanecia encaixotada para a próxima mudança. E o navio chegava e encostava como marinheiro. Então ele mudava de um lugar para outro, de um porto para outro. A marinha mandava para um lugar, mandava para outro. Eu fui criado, eu nunca mudei de casa. Só mudei de casa 2 vezes. Eu detesto mudança. Eu detesto que mude a cama do lugar, que mude o guarda-roupa do lugar, que mude o sofá do lugar, porque eu ando no escuro. E andando no escuro eu sei onde tem os espaços para andar dentro de casa. E alguém vai lá e tira do lugar, o que que acontece? Você vai bater o nariz, vai bater o pé, vai bater... Por quê? Aí eu digo, por que que você não liga a luz? Por uma questão de economia. Eu já sei por onde vai passar, não preciso da lâmpada acesa à noite. Mas ela precisa. E aí a gente tem que aprender a conviver com esse contexto. Então a felicidade ela vai ser trabalhada dentro desse contexto. A felicidade não depende das melhores circunstâncias, mas do que armazenamos em nossa mente. Ela está aqui dentro. Eu conheço muita gente feliz que vive na favela, no barraco. E barraco que tem 1 cômodo só. 4, 5 pessoas dentro de um cômodo só. E você entra e você respira felicidade. E eu conheço palacetes onde as pessoas não sabem o que tem dentro de casa e são profundamente infelizes, porque elas não sabem colocar isto em prática. O casal é feliz quando se ajusta ao que está além do controle, sem acusações. Um dos elementos interessantes dentro do casamento para sermos felizes é não acusar o outro. Eu fico pensando, por exemplo, no casamento de Maria e José. Eram felizes? Eram. Foram para Belém. José saiu à procura de hotel. Aí voltou e disse: Maria, eu encontrei uma vaga no Hilton Hotel, 5 estrelas. E você merece, né? Você está grávida, neném vai nascer, e eu quero dar para você um lugar assim especial para nascer o nosso neném, tá bom? O enxoval do bebê vinha lá no jumentinho, né? Certamente dentro de um saquinho tinha uns panos velhos, diz o texto de Lucas, que ela envolveu em panos, panos velhos, trapos mesmo. Era o enxoval do bebê, não tinha camisinha, não tinha sapatinho de veludo, não tinha sapatinho de tricô da vovó, não tinha nada disto. Era tudo dentro de uma sacolinha lá em cima do jumento. E José chega e diz: Maria, eu encontrei uma vaga, só uma vaga, tá bom? Tem um quarto especial no hotel 5 estrelas, no Hilton Hotel de Belém. E vamos para lá. E eles foram parar aonde? Numa? Maria reclamou? Não. José reclamou? Se reclamou, a Bíblia não registra. Mas se reclamasse, a Bíblia registraria. Era a circunstância da vida. Naquela hospedaria, era um pedaço do céu para os dois. Porque se amavam. A felicidade não estava em estar na estrebaria. A felicidade estava dentro do contexto do coração deles. Eu vou ser feliz com você, custe o que custar, querido. Eu vou ser feliz com você, querida, custe o que custar. Mesmo você puxando de uma perna, não tem problema nenhum não. Você caiu, machucou e agora o nervo ficou mais curto e você está mancando. E você sabe que até ficou mais bonita puxando a perninha do lado. Você não fazia isso quando a gente era namorado. Mas eu gosto de você assim. Eu sou feliz com você, eu sei que você engordou uns quilinhos aí, uns 300 gramas só, né? Não tem problema nenhum não. Mas você era magérrima quando casou, lembra-se daquele manequim 42? Lembra-se dele? Manequim 42 da sua esposa? Hoje não é 42, hoje é 52, 62, 72, 92, 112 e vai por aí afora. Mas eu sou feliz com você porque você está do meu lado. Não é a estrutura do corpo. Não é a sua fisionomia. As suas rugas, elas fazem parte do nosso contexto. E eu sou feliz com você do jeito que você é. Sem problema nenhum. Só que às vezes nós mentalizamos uma ideia de felicidade no casamento, daquela ideia do príncipe encantado que não existe e da Cinderela com seu sapatinho de brilhante que também não existe, que é conto de fada. Não existe, a vida real é diferente. A vida real é completamente diferente. Os sabotadores do casamento, feliz. Autopiedade. Há pessoas que gostam de dizer, coitadinho de mim, né? Eu sou um pobre coitadinho, eu sou um pobre miserável, né? Miserável mesmo, né? Ninguém tem pena de mim. Na igreja tem muitas dessas pessoas que querem ser e olhadas com pena. Coitado do irmãozinho, né? Coitada da irmãzinha. Ela veio na igreja, ninguém conversou com ela, ninguém falou com ela, ninguém disse nada. Ela passou na porta, o pastor não cumprimentou. E o pastor cumprimentou, mas não olhou no olho dela e não sabe que ela está tão sofrida. Ela está sofrendo tanto. Ninguém sabe do meu sofrimento. Como eu sou pobre, como eu sou miserável. Isso acaba com qualquer casamento. Você volta do trabalho, encontra a esposa ou encontra o esposo, né? Que os dois hoje trabalham, e aí você começa a reclamar. Você reclama do patrão, reclama do salário, reclama da secretária, reclama da máquina que quebrou, reclama do cliente que não pagou, reclama do outro que fez algo errado, reclama do produto que você não recebeu, e você traz uma lista de reclamações do trabalho para dentro de casa e vai ticando tudo, né? Tem 99 itens de reclamação. E aí quando você termina a reclamação do trabalho que você trouxe, a esposa entra com as reclamações da família dentro de casa. O Joãozinho, ele brigou com a Mariazinha quebrou a boneca, a torneira lá quebrou, o vaso do banheiro entupiu, o homem do gás veio aqui, rebentou lá a torneira, foi consertar no coisas, fez um buraco na parede, não tapou, e aí você passa o dia com reclamações, autopiedade. Meus irmãos, você tem que sair do lar. Lar é um lugar para a gente ser feliz. Uma das coisas que eu estabeleci com minha esposa no início do meu ministério é que problema de igreja não seria discutido em casa, especialmente na frente dos filhos. Eles nunca souberam, está aí, pode testemunhar isso. Eles nunca souberam das ovelhas que queriam comer o pastor frito, assado, no espetinho. Não precisavam saber disso. Lar é lugar para a felicidade. A culpa. Adão é inventor da culpa, né? Quando Deus colocou Adão lá no canto, diz Adão, porque Adão poderia perfeitamente não ter comido. Vocês não sabem por que Eva comeu o fruto? A serpente teve um trabalho terrível em convencer Eva. Para Eva convencer Adão foi num toque. Ela nem disse nada, só chegou e deu, ele comeu. Por isso que os homens têm que ter cuidado com as mulheres e homens. Mulher é um perigo. Você que é casado, bem casado, ou mesmo mal casado, lembre-se que mulher é um perigo. Se você não tiver cuidado, ela vem e lhe convence sem palavras. Porque Eva fez com Adão. Ela não disse nada para Adão. Mas a serpente teve um diálogo longo com Eva. Ela tentou dizer para Eva, você vai ser bonita, você vai ser isso, você vai ser aquilo, você vai ter inteligência, você vai ser igual a Deus, você vai ser superior a Deus. E tudo que ela foi dizendo, Eva foi dizendo não, não, não, não. E quando a serpente viu que não tinha mais jeito, chegou e disse para ela o seguinte, queridinha, come que emagrece. Aí ela comeu. Maldade, né? Ela comeu. E até hoje elas estão comendo para emagrecer. Então, a culpa. Adão jogou a culpa em Eva. Eva jogou a culpa na serpente. E o casal é muito comum jogar a culpa um no outro. O menino é desobediente, você é culpada. Você é o culpado. A sua filha está namorando aquele indivíduo lá porque você é o culpado. Aconteceu isso em casa, você é o culpado. Não podemos julgar a culpa no outro. Somos responsáveis por tudo. Outro fato que destrói o casamento. Você é o meu problema. Eu já ouvi isso muitas vezes. Pastor, meu marido é o meu problema. Não deveria ser, deveria ser a minha bênção. Ele suporta, que eu não suportaria. Às vezes meus irmãos olham para algum casamento e digo, olha, aquela mulher ali é uma heroína, porque conviver com aquele cara, com aquele indivíduo, com aquele sujeito, olha, ela é uma santa. E é uma santa mesmo, que não dá para conviver com ele. E às vezes vice-versa. Você vê algumas mulheres tão terríveis, mas tão, certo? Desarrumadas, tão horríveis, que você olha para o marido e diz, coitado, aquele ali é um herói. Porque conviver com aquela mulher não é fácil. É difícil. Então, a questão de você é o meu problema. Ressentimentos. É como câncer. O casal não pode dormir com o ressentimento. Paulo, quando escreve a sua carta aos Efésios, capítulo 4, verso 26, ele tem um texto que é dirigido à igreja, mas que deve ser colocado na cabeceira de cada casal. Escrever lá na cabeceira e colocar lá. Ele diz o seguinte, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Ontem eu disse aqui que quarto é lugar de televisão, né? Nem de computador, nem de bebê. Só é lugar de bebê quando se faz o bebê. Feito, nasceu, cai fora. É aquele dedo mindinho que vai embora. Tem que dormir fora. Sem problema nenhum. No quarto é só para o casal. Tem mais nada para interferir. E aí Paulo diz o seguinte, não se põe o sol sobre a vossa ira. Tem um problema com o marido? Tem que resolver antes de dormir. Tem que sentar na beira da cama e dizer, querido ou querida, vamos conversar. A gente tem que resolver esse problema. Porque se o irmão não resolve, a irmã não resolve o problema, ele aumenta. E no dia seguinte ele está maior. É por isso que nós temos dificuldade, às vezes, no nosso relacionamento, porque não resolvemos o problema logo. A gente deixa e ele cresce. E quando o autor da carta aos Hebreus escreve o capítulo 12, verso 15, ele diz como é que ele cresce. É como a raiz de amargura. Ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Chega um momento que aquela pessoa que você ama, você passa a odiar, você passa a detestar, você passa a querer vê-la morta, que ela seja destruída. Tem um problema, vamos resolver o problema. Senta e discute. Não deu para resolver a dois. Chame um terceiro. Chama o pai, a mãe, o avô, a avó, a tia, alguém que tenha condições, o pastor, a igreja, chama alguém, olha, nós estamos com um problema no nosso casamento. E eu preciso de solução. Eu tenho que trabalhar o meu casamento. Nós não podemos, meus irmãos, nos acovardar e achar que o primeiro problema que existe no casamento, o caminho mais fácil é a fuga. Você segue o seu caminho, eu sigo o meu caminho. Não, de jeito nenhum. É claro que há casos em que não tem jeito mesmo. O cara é doido, aí não tem jeito de conviver com ele. Ela é maluca e você não tem jeito de conviver com ela. Se conviver, ela vai lhe matar. E mata mesmo. Por isso que os homens matam as mulheres matam o homem. Porque o amor se transforma em ódio. Então tem que ser resolvido. A raiz de amargura tem que ser resolvida. Conclusão. Quando decidimos fazer o outro feliz, nós somos felizes também. Se você decidir que sua esposa vai ser feliz, ela vai ser feliz. E você vai ser feliz com a felicidade dela. Nunca somos felizes sozinhos. Só que o inverso também é verdadeiro. A gente não é infeliz sozinho. Eu gostaria que a gente pudesse ser infeliz sozinhos. Que a igreja não sofreria, a família não sofreria, os filhos não sofreriam. A sociedade não sofreria, ninguém sofreria, a causa do reino de Deus não sofreria, se o indivíduo pudesse ser infeliz sozinho. Ele é infeliz sozinho, mas ele não consegue fazer isso. Na infelicidade dele, ele arrasta outros. Ele arrasta os filhos, ele arrasta a família, ele arrasta a igreja, ele arrasta a sociedade, ele arrasta o sistema todo que temos em termos de sociedade, e um mundo de gente passa a fazer parte da minha infelicidade. Agora, quando eu sou feliz, eu levo comigo também outros que vão ser felizes. Como também nunca somos infelizes sozinhos. As pessoas ao nosso redor, elas sofrem a nossa influência. A minha oração é que os irmãos sejam felizes. Mas lembre que ela tem que ser construída. Eu recebi um material, é um museu da família. E vamos projetar para os irmãos, são dois minutinhos, terminando, para verificar... A pessoa coloca isso muito bem, o que é a família em termos de um museu da família. Esse passar pela família antiga e pela família moderna. Dentro do contexto de família, um congresso como este, ficou muitos assuntos para serem discutidos. Muitos aspectos da família para serem discutidos. E que precisam ser discutidos. Precisam ser trabalhados. Mas uma recomendação que eu faria aos irmãos nesta manhã que participaram. Quando aparecer a primeira dificuldade no seu casamento, procure ajuda. Procure o médico. Procure o médico. Não fique com vergonha, não. Procure alguém de confiança, mas alguém de confiança mesmo. E diga o seguinte, eu preciso de ajuda. Talvez a pessoa não vá poder ajudar em coisa nenhuma, mas ela vai poder colocar o braço no seu ombro e vai dizer, eu vou orar por você. E eu creio... no poder da oração. Eu creio em lares restaurados, transformados pelo poder de Jesus. Eu creio em casamentos restaurados. Eu tenho visto casamentos restaurados. Casamentos que as pessoas se separaram, depois voltaram e reconstruíram. As mágoas ficam, elas são trabalhadas, as dificuldades ficam. Mas eu creio no poder do Evangelho, no poder de Cristo, agindo em nosso casamento. Que se alguém que quer que sejamos felizes, esse alguém é Jesus. Vejamos o Museu da Família, depois o pastor está com a palavra. Made love and then you cried. and vows, wall to wall, gave our hearts, made a start, and it was hard. We lived and learned life through curves. There was joy, there was hurt. Remember when Owens died. Irmãos, eu estava conversando com o pastor Júlio agora e eu senti no coração o desejo de dar a oportunidade a cada irmão e irmã que estiveram conosco desde sexta-feira, ouviram a palavra do Senhor e ouviram agora a palavra do Senhor, e talvez você queira desfrutar dessa felicidade que Deus tem para a família. Algumas famílias sofrem com problemas de enfermidade, outras com problemas conjugais, outras com problemas de relacionamento com os filhos. São diversos problemas que a gente vive em família. Eu não sei qual é o seu, mas talvez você queira ser feliz. E como o pastor Júlio disse, eu acredito também no poder da oração e que Deus pode restaurar a sua família, resolver essa ou aquela questão que tanto o entristece ou a entristece. Então, se você quer que Deus o abençoe, a gente quer dar essa oportunidade, a gente quer orar por você. Eu quero pedir que essa família venha à frente para que a gente possa orar e entregar nas mãos de Deus a nossa família, a nossa vida. Alguns casais, talvez, problemas com os filhos, problemas de desemprego, até querem ter filhos e não podem, e isso causa uma certa tristeza, às vezes, no coração. Então, vamos aproveitar o momento, podem se achegar mais, e vamos derramar o nosso coração diante do Senhor, e vamos pedir para que Ele mesmo nos abençoe. Nós queremos ter uma família feliz e não podemos tê-la sem a ajuda do Senhor. E Ele pode ajudá-lo na sua vida, nos momentos que você vive, nessa questão especial que você está passando. Ok, eu quero convidar o pastor Júlio que ore por nós, ore por esses irmãos que estão aqui à frente, também pela família da Ponta da Praia, para que Deus abençoe a cada um de nós. Em especial por esses que têm uma questão em especial que querem colocar diante do Senhor. Oremos. Pai querido, o Senhor conhece os nossos corações. O Senhor nos criou, Senhor Deus, para vivermos uma vida feliz, equilibrada, com paz, com alegria. E especialmente, ó Deus, para construir famílias que te glorifiquem. Mas tu sabes, ó Deus, que o pecado entrou na família, destruiu o primeiro lar, criou problemas, gerou mortes, tristeza e foi expulso, ó Deus, do paraíso. E desde então, Senhor Deus, as famílias têm procurado voltar, restaurar, Senhor Deus, aquela comunhão perdida. E hoje, com Jesus Cristo, que entrou tantos lares com dificuldades, lares onde havia pecado, onde havia enfermidade, onde havia desavenças, onde havia morte, e onde Jesus entrou, Senhor Deus, a família foi restaurada, o lar foi restabelecido, e as vidas, Senhor Deus, foram reconstruídas mediante o poder do Teu Evangelho. E nós cremos, ó Pai, que o Senhor continua fazendo e realizando este trabalho na vida dos Teus filhos. Tu sabes, ó Deus, que como homens, mulheres, não temos força suficiente, ó Deus, para vencer certas dificuldades que a vida coloca, Senhor Deus, em nossos caminhos e sobre os nossos ombros. As nossas forças, Senhor Deus, elas são pequenas diante de tanto peso. Precisamos que alguém nos ajude a levar a carga, a suportá-la, a manter a nossa fé, a nossa confiança, os nossos olhos voltados para o Senhor, na convicção de que o Senhor está caminhando conosco. E nós te louvamos, ó Deus, porque cremos nesta verdade e ela é real no nosso caminhar diário. Nós te agradecemos, Senhor Deus, pelos lares representados que estão aqui à frente. Tu conheces, ó Deus, cada família em particular, cada problema, a intimidade de cada um. E nós te pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito ministre a cada coração. Se há problema, Senhor Deus, de desemprego, se há problema, Senhor Deus, de enfermidades, se há problema, Senhor Deus, de descontrole, de desavença, se há problema, Senhor Deus, de frieza espiritual, que o Teu carinho, que o Teu amor penetre, ó Deus, este lar e trabalhe de tal modo, ó Deus, que ele seja restaurado para a honra e para a glória do Senhor. Que os nossos lares, Senhor Deus, sejam lares onde Jesus Cristo esteja sempre presente. Onde Ele faça parte, ó Deus, de todas as nossas atividades. Que Ele participe, Senhor Deus, das nossas mesas. Que Ele participe, Senhor Deus, do nosso bem-estar. Que Ele participe, Senhor Deus, do nosso trabalho. Que Ele participe, Senhor Deus, do nosso caminhar diário. E que Ele seja o companheiro constante que nos ensine o caminho, que nos indique o caminho a seguir. Pai querido, também possa existir lares onde o pecado tenha penetrado. Que haja, ó Deus, arrependimento. Que o Teu Espírito Santo atue, ó Deus, para que o arrependimento sincero, Senhor Deus, ele ocorra. E uma vez ocorrendo o arrependimento, que venha o teu perdão, aquele perdão gracioso, fruto da tua graça, que tira, Senhor Deus, dos nossos ombros a culpa do pecado e tira também o pecado, Senhor Deus, que cometemos. Portanto, nós te pedimos, perdoa, Senhor, perdoa o teu povo, perdoa os teus filhos e dá aos teus filhos, Senhor Deus, a alegria da santidade. Talvez haja lares, Senhor Deus, onde os filhos estão se desviando dos teus caminhos. Tu tenhas misericórdia deles e possa trazê-los de volta à tua palavra. Há lares, Senhor Deus, cujas escolhas não são do teu agrado. Que tu os ajude também, Senhor Deus, a refazer e a reconstruir as suas escolhas, a reconstruir, Senhor Deus, o seu caminhar diário, para que o teu amor prevaleça em cada coração. Abençoa, Deus, a cada família da tua igreja, aqui nesta igreja. Abençoa cada lar em particular. E ajude, ó Deus, os teus servos a se unirem no desejo de construir famílias felizes, lares que te glorifiquem. Lares onde Cristo sempre esteja presente e seja glorificado. Recebe a nossa gratidão, o nosso carinho, o nosso louvor, a nossa adoração. Nós te suplicamos tudo isto, ó Deus, não porque temos algum mérito, mas porque confiamos nos méritos de Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Mas oramos também, Senhor Deus, pelos nossos jovens, aqueles que estão escolhendo as suas esposas, seus esposos. Dê a eles, ó Deus, sabedoria, dê-lhes a orientação do teu Espírito, para que façam escolhas dirigidas pelo Senhor. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Eu quero convidar aqui à frente a irmã Aldiva e o nosso departamento de casais, quer dar uma palavra a vocês. Então, quero convidar a Sônia e o Ricardo que venham à frente nesse momento. Bom dia, amada igreja. Eu queria dizer aos irmãos que nós também acreditamos no poder da oração, porque esse congresso da família foi feito mediante os nossos clamores e pedidos, porque com o apoio do pastor nós temos o entendimento que a família é a prioridade de uma igreja, de uma sociedade. Agradecemos a Deus a disponibilidade do pastor Júlio e da irmã Aldiva, que estiveram aqui, que são pessoas voltadas para o Senhor e trabalham segundo o Espírito de Deus e puderam nos orientar aqui, dar novos ensinamentos e que a gente pôde crescer a cada dia, a cada encontro. Agradecer o privilégio de vocês estarem aqui dando suporte para que a gente continue seguindo segundo a vontade do Senhor. Agradeço ao pastor Ezequias, que proporcionou esse congresso, a Sarita, que ajudou a organizar, né? Agradeço a todos os irmãos que ficaram nos bastidores dando suporte para que tudo ocorresse segundo a vontade do Senhor. A Ruth, o João, eu agradeço a Elaine, que esteve por trás, outras pessoas que trabalharam e que a gente sabe são pessoas muito especiais. Com qualquer gesto, a irmã Oscarlina, agradeço a todos e principalmente as pessoas que estiveram aqui e tiveram o entendimento que tudo vinha do Senhor Jesus. Que cada palavra aqui possa estar guardada no coração de cada irmão e que o Senhor possa estar trabalhando cada dia mais para o fortalecimento e crescimento da nossa igreja. O departamento de casais, não somente nós, mas que vocês recebam como se fosse da igreja toda, porque serviu para todo mundo, sem exceção, para todo tipo de família, esteja ela completa ou incompleta. Mas foi um grande crescimento. Obrigada, meus irmãos. Quero convidar o coro que vem à frente, e o coro vai cantar esse último hino. Depois a gente vai tirar foto aqui, ninguém saia, pois a gente tem que tirar nossa foto para ficar lá no painel de aniversário da igreja. Então vamos ouvir o coro da igreja cantando o hino Bênção para o Lar.